Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Fomos postos na rua por não pagarmos os direitos de autor de uma música que já não me recordo qual é que era, nem sabem qual é que era, mas pronto. Enfim, ora bem, é Natal e nós decidimos oferecer aos nossos ouvintes uma emissão diferente. Não é verdade, Nuno? É verdade, é. Tu dizes que sim, é verdade. Eu digo sempre sim ao que tu dizes. Pronto. Ora, hoje vamos ter uma emissão diferente, não vamos estar num lugar fixo. Vamos estar em mais do que um ponto diferente. Vamos fazer uma viagem, não é? Queres explicar aos ouvintes o que é que vai acontecer a partir de agora? Olha, a partir de agora, para já, vamos chegar para aqui e vocês vão abrir aqui uma coisinha que é... É verdade. A porta de um carro abre. Sim. Está por aí. E aqui o Oscar... E aqui o Oscar... Isto nunca se fez em rádio. E aqui o Oscar está a entrar no carro e agora vou eu dar a volta. A outra porta abriu-se. E cá estamos nós, eu até esperei, dentro do automóvel oficial da Rádio Antena Web. Ah é? Olha, esse é novo. Tenho até agora. E eu até vou fazer uma coisa, eu até esperei para os ouvintes ouvirem eu por o cinto, que é para confirmarem que eu estou seguro, não é? Faz aí o barulho do cinto. Ei, espera agora. Hã? Ouvir? Ficou inográfico ou não? Ora bem, A verdade é que o mundo não acabou ontem e a gente tem que aproveitar, pronto. É verdade. Estamos nós aqui, hoje é dia 22, estamos a gravar assim a meio da manhã e estamos aqui todos contentes, não é? Fizeste alguma coisa especial ontem? Por acaso, acho que não. Celebraste o não fim do mundo? Ah, eu celebro o fim do mundo todos os dias. Ou melhor, o não fim do mundo todos os dias. É, isto é. Cada dia que eu acordo, celebro porque o mundo não acabou ontem. Ora, é muito bem visto. Por acaso podia ser mal isto, mas por acaso é vinho. É ceguinho, mas vejo bem, graças a Deus. Então eu estou o resumo da semana. Sim, não é porque estamos cá fora que a conversa é boa. Exatamente. Olha para o resumo da semana. Foi uma semana praticamente feliz. Falta aqui uma coisinha. Olha, ouça uma chave. Espetacular. Espeta sempre assim, um bocado de ouvido bem, porque é para ouvirmos o ambiente lá fora. Sim. Olha, fixe. É assim, foi uma semana particularmente feliz, porque marcou o regresso da juventude. Portanto, às conferências do Skype. Às férias. Ora, exatamente, portanto, eu... Sabes, depois fez lembrar-me muitas coisas, esta altura na natalícia, apesar de eu já não a sentir da mesma forma. Mas lembrar-me muitas coisas, olha, por exemplo, sim, tens que chegar para a frente, que senão isto... Embora este... Eu já logo sinto, pá. Mirko capta bem. Não, agora para a frente. A verdade é esta. Esta altura natalícia fez-me... Enfim, recordar... Olha, o Abba Day. Bem, em 2000, ainda estava aqui a fazer a montagem do sonar sobre os anos 90. Nas ventas? E lembro de ter posto a share com a música do Pudim, Strong Enough. Strong Enough, como se chama aquilo? Ah, aquele carro é parecido com o meu. Sim, E pronto, e lembro-me de quando passava a ter a gravar cassetes de vídeo. Só com músicas. As 19? Exatamente, as 19. Só naquela altura foram para umas 3. Eram dias inteiros, não é? E pronto, enfim, foi uma semana particularmente feliz. Olha, ontem... Ah, sim, continua. Não, embora, pronto, houve assim aquela mancha do falecimento de um familiar no passado sábado, mas, como eu já disse, a vida tem mesmo que continuar. E tu lidas bem com isso. Sim, e portanto... É como... Pronto. Eu se falar baixinho, já vai eu mesmo, não é? O teu gravador da categoria. É, claro. É meu. É teu. E ontem fui, agora com essa juventude, lembrei-me, ontem fui ver notas. De amigas mais jovens. 12º e eu também. A do 12º, sabes quem é, que já falei aqui mais, porque não é mais nova das 8. É que foi da turma dela. Que eu fui com ela aos mesmos. Ah, isso. Não também que notas fraquinhas. 2,19, 1,18 e 1,17. Ah! Pois, sim. Sim, as nossas na faculdade eram assim. Sim. 2,19, isto tem que ficar bem que é para os ouvintes terem aqui 2,19. Eu por acaso tirava muitos 20. Tirava mesmo muitas notas de 20, era. 20 euros? Sim, quando apanhava os seus colegas distraídos, já foste, 20 euros, venha para cá. É, 2,19, 1,18, 1,17, 1,18, está bom. Podia ser melhor. Mas... Podia, por ser 3-20. Ou 5-20. Olha, tem lá um que não é da turma dela, reparei, um Rui não sei quantos. Teve 2-20, um 19 e 2-18. Ok. É a competência mais para os dias de hoje. Ah, oh, pá, pouca maravilha. Então, e coisa? E olha uma carinha. Ah, bom. Hoje a primeira música é o meu amigo, computador. Não é computador que se diz, mas pronto. A compra. Tu me fizeste andar a pesquisar por causa desta música, mas também. Continuo. Sim, vocês estão a ouvir isto. Isto é um papel que eu trouxe, uma folha A4 preenchida de um lado e do outro, portanto duas páginas A4, com referências a todas as melodias de hoje. É verdade. Ah, pois, não temos computa hoje à frente, mas temos aqui as dados, não é, sobre cada uma delas e sobre os artistas. Ah, pois é. Isto, pois. Eu é que sei. Para falar também de la musique, não é? É, pelos vistos. Se quiser. Ora, vocês sabem que a Belle Lee, quer dizer, não sei se sabem, não, mas a Belle Lee é uma invenção francesa. Sim. Eu sei. Pronto. Andei à procura. Não, eu lembro-me que houve uma altura que a Belle Lee estava passando no Top Mais e eu lembro-me de ver na MCM, assim do nada, a música da Belle Lee. E não foi preciso mais nada, bastou só a categoria da música para perceber qual era que era a original. Por acaso aí, pronto, embora a música seja mais ou menos a mesma, mas aí temos aquela força, aquela genuidade desse músico que era francês. E pronto, e depois, enfim, ficou, portanto, eu fui conhecendo as músicas e tal, e de repente caiu, não, aliás, não caiu na net, fui eu que baixei, fui eu que ia mostrar o meu CD, eu passei para o computador, na altura tinha net, mas era há pouco tempo, e pronto, e o resultado, eu comecei a ouvir as músicas e gostei muito da CD, porque tinha lá músicas muito giras, que chatice, eu ainda sou bebê, pronto. E coisas do género. Tinha essa do Estalá Papá. E, entretanto, também tinha esta do meu amigo Compi. O que é o meu amigo Compi? Compi é um computador, não é? E eu pensei, engraçado que me identifico tanto com esta música. Não é? No fundo, a música fala da miúda, não é? Que passa o tempo no computador e que não quer que o pai desligue, porque pode fazer muitas coisas, não é? Uhum. Com uma menina bem comportada. Os trabalhos da escola, não os fazia, mas se calhar por isso que vai desligar o computador, porque ela não ia fazer os trabalhos da escola. Mas pronto, vá. Assim, no CD ficou assim. E então, pronto, eu pensei, engraçado como esta música realmente também me diz muito. E diz muito, não só porque me reporta a uma época mais sweet da minha vida. Mais que doce. É? Mais sweet. Mais sweet? Sim. That's very much inviting. Porque sabes... Acho que eu sou muito sweet. Yeah, eu não é, não é num quarto qualquer, tem que ser numa suíte. Ai sim. Pronto, se ainda sabes qualquer. Deve querer te vai dizer eu sei, não é? Não, ai sim, ai dó, ai ré. Estou a dizer as notas musicais. E pronto, e. Ah não, porque isso é I say, não é? Em inglês. I see é do género, eu vejo. Ou neste ano, ou neste contexto, aí eu percebo, estou a ver. Yeah. You understand. Ah, fuck, eu só dizer you understand. Não é mais, é I understand you. Isso. You understand é tu percebes. I understand you, eu percebo. Exatamente. Lição de inglês. Sumário. Mais. Pronto, e é isso. Não, é assim, e de facto essa música diz muito, não só porque, pronto, reporta esse momento mais doce da minha vida, não é? Como também é verdade. Eu sei, o meu computador não é bem aquilo que sou hoje, não é? Portanto, ela era muito, muito diferente. E portanto... Ah, daí o meu amigo Compi. Exatamente. Eu não conhecia a música, por acaso, para o género está muito boa. Dentro do género está boa. Já me lembro como é que é a melodia, mas... Compi, Compi, o meu computador. O que é que eu passo? É isso. Sabe onde é que eu fui descobrir essa música? Onde? Um site chinês. Tive que ir num site chinês para ouvir essa música. Não tinha no YouTube, apareciam e eram francesas, ou apareciam portugueses, mas era só o papá, não era o papá, era... Pois é, era assim que era o... Era o papá e outra qualquer já deste ano. E deve saber disparado. Ah não, deste ano não sei. Mas escrevendo mesmo Bebe Lili, meu amigo Compi, fui para um site chinês, onde estavam lá o MP3 e eu ia a música, só aí. Que giro. Que eu andei, era um site chinês de desenhos animados. E estavam lá essa música. A Bebe Lili, que é uma cantora virtual em animação para crianças. Exatamente. Foi criado pela editora francesa Eben Music uma gravadora que pertence à Warner Music e Sony Music, pertence à Warner e à Sony. Uhum. Vocês ouviram agora, foi o portão do nosso estúdio, é número 3. Lançaram em 2006 um disco em França, uma das canções com o título Allô Papi, estou a dizer bem? Sim. Tornou-se uma das mais populares e foi gravada noutras línguas, como alemão, italiano e português. Olha, esta é o português. É verdade. A primeira canção, essa Allô Papi, foi lançada no dia dos enganos, no dia 1 de abril de 2006. Chegou ao 5º lugar no top 50 da França, foi. Ah, então, olha uma coisa, agora Le Poussin Piou, o Pindinho Piou, está aí a bombar em França. Agora? Sim, só agora. E mais, na Itália, também na Itália não chegou tão longe. Chegou a entrar no top 40 da Itália, mas já saiu. Mas na França está bem no número 21, o que é que é? Não vai ser a mesma coisa que a Belédi, porque a Belédi foi uma criação francesa. Mas de vez em quando vês aí na França, e entram os miúdos, entram para o primeiro lugar, para o primeiro não digo, mas para muito lá para cima. Portanto, é engraçado, porque eles em França acolhem muito bem a música infantil. Mesmo os mais graúdos. Os miúdos é que já têm uns... Ah! Não, mesmo os mais graúdos, tu vês os miúdos lá na rua. Há uma amiga minha que está em França, e ela na altura em que diz que saiu, portou-se-me de contar, é incrível. É pronto, estou a falar corretamente. Ah, que chatice, vamos. Pronto, a forma que as pessoas vão na rua, às vezes, tipo, e ela passa para lá, não sou como cá. Os franceses, às vezes, são um bocado como os gregos. Tal como tu encontras, és capaz de encontrar um grego a dançar no meio da rua só porque sim. Também és capaz de encontrar um francês a cantar sozinho só porque sim, no meio da rua. A cantar, dessa não é para cantar com uma plateia, mas normal. Vai assim na rua e tal, na rua fora, a cantar a Babel ali. Pronto. Isto de que ano é a música? Sabe? A música é de 2006, era do primeiro disco. Mon monde à moi. Meu mundo. Deve ser. Isto tem álbuns 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. 2010 isto tem aqui 3 álbuns. E 2008 também. Não 2008 2, 2010 3. Ma Babi Boom, Bebe Lili Story, Bebe Lili Chante Noel. Ah, ainda está. Será que eu encontro... Que depois de 2010 parece que não tem mais nada. Será que eu encontro a discografia da Belédi para a net? Se eu encontrei a música num site chinês, hoje em dia encontra-se tudo. Sim. Ora bom, vamos ouvir então o meu amigo Compi, cantado pela Bebé Lili. Lili. E nós vamos passear aí. Quando voltarmos depois da música já vamos estar no sítio qualquer. Tá bem. O não vai saber qual é. Pois, isto é assim. As músicas são que as escolho. Os sítios sou eu. Exatamente. Está certo? Então vamos lá passear. Até já, meus senhores. Até já. When we do push the arm, the family. Ora bom, cá estamos nós, depois o campi na computadora, está tudo bom. Nós estamos agora num sítio, em que não vou dizer qual é. Vou deixar assim estes 5, 10 minutos passar para o seu quarto. Não vai chegar lá, o som ambiente não diz. Claro. Eu acendo aqui sobre as árvores à minha volta. Árvores, por acaso, só está aqui uma à nossa frente. Não há assim muita coisa, não. São aí duas pessoas, não são árvores. As árvores são amigas. É verdade. Cada vez nos vem tratar. Mas cheira a árvores. Árvores, ou relva, ou erva. Não sei, o cheiro não chega lá aos ouvintes, por isso. É tabaco também, um bocadinho. Não interessa. Olha um saco do carro fora. Já nem existe o carro fora, é sério. A senhora passou aqui e está com um saco de carro fora. Há tempo que eu não vi um saco de carro fora. Não existe? É aqui em Portugal. Em França sim, ainda. Há um France, há um carrinho, há longe. O Belmiro. Há um hoje, é por trás de nós. O Belmiro comprou as coisinhas e essas coisas. Então, sabes que esta história do fim do mundo deu para criar coisas giras? Perguntaram a atletas olímpicos no Brasil, o que é que fariam se o mundo acabasse, o que é que fariam antes? Uhum. A Gazeta da Nosso Sport publicou, antes que chegasse sexta-feira, publicou uma lista com os melhores sempre, em várias vertentes, não é só no desporto, com quem diz, já que o mundo vai acabar, vamos ficar com a memória dos melhores sempre, acho que foi tudo boa. A capa do jornal Marca, em Espanha, acho que foi o Marca, a Marca. O Marca ou a Marca? O jornal Marca, a Marca. A Marca. Não, o jornal. Marca é o nome do jornal, mas é o jornal. Ah, não, o Marca. O Marca. Antes de Marca, eu sofro, sim. Não, o mundo não pode acabar sem antes ver estes partidaços. Estava a falar dos oitavos final da Liga dos Campeões, em que vai haver Milão, Barcelona, Real Madrid, Manchester, Arsenal, Bayern, Munique. E eles dizem que o mundo não podia acabar. Por acaso, pronto, foi um contexto em que quase poucos acreditavam, não é? E os que não se acreditavam aproveitaram para fazer outras coisas. Olha uma caminhoneta, Espírito Santo, antes para fazer publicidade. Eu por acaso também tive aí algumas brincadeiras. Já não sei, mas foi algo do jeito, já que o mundo vai acabar, dissemos pessoas ao grupo, barrado antena web, não sei o quê. Para quê? Depois não adianta nada, já que o mundo vai acabar. Não, tipo, porque há sempre aquelas pessoas que não querem ensinar os amigos ou os familiares, depois chateiam-se e não sei o quê. É, mas não foi bem assim. Não. Era, a Antena Web vai, está a oferecer bilhetes. Para participar é muito simples. Basta ir a www.facebook.com/radioantenaweb e deixar lá o seu gosto. Os 10 primeiros a deixar gosto vão ganhar um bilhete para assistir de camarote ao fim do mundo. Já fizeste nós e o mundo ontem, às 11. Não. Ora bem, nós vamos falar sobre... Como é que sabes que ias dar cabo do Nino, nós e o mundo, vamos criticar até fortemente o Nuno Amilcar. Não te lembras no Conversas Aleatórias? Quando for nós e o mundo, vou aproveitar. Quando o Nuno for ouvir, já não vai a tempo. Já te lembro. Pronto, deixa lá. Mas isso era o gozo no fim do mundo, não tem nada para te criticar. Opa, mas eu estava à espera que do nós e o mundo que é para ouvir. Que é para pois. Ah! Não percebo, não percebo. Bem, não, mas... quatro personagens são os senhores e senhoras que se seguem. Pipa, Clarinha, Pedro e Matias. Sabes quem são? E porque pensei que fosses falar da Filipa Middleton. Não faço a mínima. A Pipa é a distraída. Gosta de amarelo, adora cantar, dançar e comer sopa. Faz muito bem, meninos. A Clarinha é princesa. Gosta de cor-de-rosa, de brincar com bonecas, de beber leite, comer iogurtes. A estupidez onde eu tirei isto diz comer leite. Está bem. O Pedro. O Pedro é o desportista. Gosta muito do azul, de correr, de saltar, fazer surf, andar de skate, de patins e adora comer fruta. Também faz muito bem. Sopa, leitinho, iogurte e fruta. Agora vem a asneira. Matias é o sábio. Gosta de vermelho, de ler livros, de ler os jornais, ir ao cinema e de comer rabanadas. Nisto não, meninos. Não comam muitas rabanadas. Agora no Natal já sei como comer. Pronto. Este Matias já andava a pensar na época de Natal quando lançaram este jogo. Sabes quem é que eu estou a falar? Não. Os Caricas. O Panda e os Caricas. Esses são os que quatro gira. Personagens, coisa. Porquê é que eu escolhi isto? Além de corresponder que era o género, que era o contexto. Contexto de estilo musical para canalha. Ficas a saber, isto é uma coisa que eu acho que não se te disse, olha, faz conta que não te disse e vais ficar surpreendido agora. Se não te disse, vais ficar muito surpreendido. A Clarinha, que no, na verdade é a Ana Isabel Carvalho, que é uma das caras mais conhecidas da pequenada, não é? Hoje em dia, esses quatro. E já que ela é uma delas, e por acaso até é a melhor delas todas, em termos de estilo, em termos de dançar e de estar bem no palco, ela é melhor. A Pipa, que gosta de amarelo, é a Flora. Aquela que era da Fazão Triunfo, que eu cheguei a ver no peça de teatro no ano passado. Dia. Sim. No ano passado ainda estava a fazer teatro, agora virou-se para a canalha, até para aprender mais. A Clarinha, os rapazes não conheço, mas a Clarinha é a Ana Isabel Carvalho, que eu conheço desde 2005 ou 2006, da faculdade, fez comigo trabalho de rádio. E foi esta menina que teve na origem do quadro da música. Sabia? Uma vez, num trabalho de rádio, nós, já não me lembro qual era o tema, mas devia ser uma entrevista ou simular um programa de rádio, e ela fez a Beatriz Carlos, já na altura era atriz, ou andava a aprender, ou andava no, nos se era, primeiros... Se era atriz, fez Beatriz, exatamente. Fez Beatriz Costa, e foi entrevistada por um locutor de rádio, não interessa, dos anos 50, em que eu fui a primeira vez, em que eu comecei a falar, caros ouvintes, bem-vindos ao Lotres de Música. Hoje teremos, para nossa e bela felicidade, a companhia da estimada Beatriz Costa. Ainda me lembro lá ao meu lado, ai não liguei isso, ai você é tão simpático. Tem muita pena não ter isso gravado, que isso foi entregue em CD ao professor, ou à professora. E não fiquei com aquilo. Pois. É como eu com a minha emissão de rádio. Sim, a primeira da música. O primeiro registro de quadros da música surgiu com ela. Ela que hoje é um dos elementos do Caricas. Claro que em todas as entrevistas ela fala da experiência da rádio comigo, não é? Foi a que mudou a vida dela. Ou não? mas é curioso viver passado estes anos. Um programa que ainda hoje faço, teve origem numa conversa com ela, no trabalho, e ela hoje anda na televisão a cantar e a dançar para a pequenada nos Caricas. Ana Isabel. Por acaso gostava de conhecer a Flora? Já disseste isso outra vez, quando disse que foi ver lá Matosinhos. Mas tu gostavas de conhecer toda a gente? Toda a gente não, mas a Flora gostava. Agora não gostava de conhecer o Zé Pelágio, por exemplo. Já te disse, falei sobre já. Já. E é neste contexto que eu vou trazer aqui a música que conheceu, que me deu a conhecer o Pano e os Caricas, que até há mais músicas desconhecidas dele. Uma taça, uma chaleira, um colher, um colherão, um prato fundo, um prato raso, um garfinho, faca de pão. Mas já está, tu não vês, mas eles de cada talher, cada utensílio que dizem, eles fazem os gestos. Exato, eu sei. É com os desportos. E a Clarinha, a tal Ana Isabel, é que se exprime melhor, percebes? Estica-se mais e põe uma expressão de mesmo quem está a falar para criar o que se diz. É melhor. Claro, é que ela está ali a fazer aquilo com mais gosto, não sei. Não sei se é mais gosto, é que tem mais talento. Ela já quando fez aquele trabalho, ela na altura tem quase 19 anos, 18. Já na altura dava para fazer, eu reparei que... Poxa, eu tive gosto em fazer, ainda bem que eu faltei naqueles dias, porque eu faltei durante os dias da faculdade, os grupos de rádio já estavam todos formados, quem sobrava? Eu e ela. Por isso ficámos só os dois, os outros eram grupos 4 ou 5 e o nosso grupo foi só de 2. Isso que até foi o melhor trabalho de todos. Mas eu logo ali reparei que estava ali ao meu lado uma menina que tinha jeito para o teatro. Sim, que na altura eu e Ana sozinhos no estudo de rádio, à noite, só falámos também, não mais nada. Mas era boa rapariga. Depois falámos muito, pelas internet, já depois deixámos ser da mesma turma. Quando ela entrou para o Coisa lá à férias, não vivam ali. E agora anda aí, para alegrar as pessoas da nossa idade. Escreve-lhe para fazer um programa infantil aqui na rádio, não é? Ah. Agora não recebe nada, mas... Ela vai deixar os Caricas para vir para meter no web. Não, faz um programa semanal, assim gravado, estás a ver? É a faixa número 3 do CD deste ano, lançado este ano, 2012, já que o mundo não acabou para fazer isto, chamado Panda e os Caricas. O grupo acho que é mesmo os Caricas, se chama, não é? É. Antes de ir à música, vou-te dizer onde é que estamos. Nós estamos num sítio, foi por isso que eu me lembrei, meio caminho, que o Carlos ouviu em off, nós íamos para outro sítio, mas a meio caminho mudei o trajeto. Estamos no sítio que me inspirou para o meu segundo original, chamado Parabéns Vera, que já passou nos códigos do Escolho Eu, em que, eu contei isso no Storyteller, comecei a escrever a letra à porta do cemitério. E nós estamos à porta do cemitério, e as pessoas estão aqui, há aqui muita movimentação, não sei o que é que se passa. Aliás, a gente já está percebido pessoas a passar e os carros a chegar, não sei o quê. Não sei se há missa ou se isto é normal, não sabe nem a ver, mas cheira um bocado em casamento, pouco vai haver. Estão ali pessoas bem vestidas, percebes? Exato. Famílias a chegar, o amigo vai ver casamento. É pena não ter tocado o sino, mas também que ainda não são horas certas. Natural que não tenha tocado. Estamos aqui à porta da igreja e à porta de um cemitério. Há uma coisa que eu ainda vou saber se acontecer, que é... numa das nossas intervenções encontramos alguém conhecido dos dois aqui parados. É, como aconteceu quando fomos ao Porto, na ponta. Ah, já estava mais gordo, sim. Sim, vistos aqui parados e disseste o quê? Não, olha, estás aqui e tal. Está tudo, podes falar, vá, fala aí. Pronto, ainda vou. É, mas isto é mesmo cerimónia, então olha aquela gajeta toda ali, toda aí, pá. E ela hoje está toda finesse. Vai à madrinha. Vamos ouvir Panda e os Caricas, faixa número 3 do CD. Não, vamos ouvir os Caricas, do CD Panda e os Caricas. Acho que é assim, acho que estou a dizer mal. Com a faixa número 3, chamada Sou Uma Taça, que é uma música muito bonita. Uma colher, um colherão, um prato fundo, um prato rato. E depois só anda à volta disso, chaleira. É verdade. E não diz mais nada. A música infantil normalmente é isso. Pego em 6 versos, 4, e está feito. E no caso está muito giro. Que aquilo tem... Para quem ouve não, mas para quem vê, e quanto a isso eu sei... É, embora para quem ouve, pronto, eu gosto da forma como eles dizem aquilo. Mas para quem vê, então pá, deve achar imensa piada, deve cativar imenso, porque... É uma altura em que até ficou mal de fazer música infantil e agora já temos música infantil de péssima qualidade. Estudo isso. Eu acho a Maria Vasconcelos uma maravilha. Se mais com a rapariga, com as canções da Maria. Ela própria diz que não é cantora, ela faz umas coisinhas para cantar. Nota-se. E pronto, vou respondendo ao estilo da primeira música, recordando os primórdios dos primórdios. Já lá vão mais de 6 anos. Eu acho que não foi no meu primeiro ano faculdade. Já lá vão 6 anos e meio ou 7. De 4 esta música. Espera aí, eu faltei no final de 2005. Por isso aquilo já deve ter 7 anos mesmo. Os Origens Enquadras da Música. Lembrando os Origens Enquadras da Música. E numa pequena homenagem à Canarada. E esta rapariga, que apesar de eu já não estar há alguns anos com ela, ainda deve ser gente em condições. Quer dizer, estive com ela no ano passado, quando vi a tal peça de teatro, porque a Flora estava lá e ela também. Ainda todos. Vamos embora. Vamos. Daqui a bocado vamos estar noutro sítio qualquer, está bem? Ah, como eu te disse, cada intervenção vai ser num sítio diferente. Sempre sem o Carlos saber. Então vamos lá, Taça. É já. Taça, chaleira, colher, colherão, prato fundo, prato raso, garfinho, faca do pão, saleiro, açucareiro, batedeira, panela de pressão. Taça, chaleira, colher, colherão, prato fundo, prato raso, garfinho. Vila Nova de Gaia, o centro de Portugal. Eu não ouvi um! Isto foram palavras do Fernando Tordo, em direto na Praça da Alegria de quarta-feira, 19 de dezembro de 2012. A pedir para a Praça da Alegria não se mudar para Lisboa, porque... Já sabes onde estamos? Porque Vila Nova de Gaia... Não, já sabes onde estamos agora. Não faça mais para cá nada. Com som, olha cá um bocadinho. É que temos que falar que são um gravador para. Ah, é? Fala! Esquece-me disso. Esse gravador é inteligente. Este gravador. Ah, não tem captação? Não. Ah, tá. Não sabes, não sabes. Pronto. Não. O Fernando Tordo pediu para. para a Praça da Alegria não sair dos estúdios a Monta Virgem, Vila Nova de Gaia. Porque Vila Nova de Gaia. Se o senhor Presidente do Conselho de Administração da ETP viesse aqui, iria ver que Vila Nova de Gaia é o centro de Portugal. Por acaso eu não tinha aquela noção, se é verdade que ele disse, que a maioria dos artistas vão lá sem receber praticamente nada, recebem dinheiro para o bilhete de comboio. Ou para. Já sabes onde estamos? Não. Está bem. Deixa os outros em casa, esquece. O bilhete de comboio e tal e coisa e pronto. Mas é o que é, o que é. O que é certo é que eu ao caso esqueci-me de dizer que também estávamos à porta de um sítio que me marcou este ano, já que estávamos a acabar, se bem que a revisão do ano é só para a semana. Foi o sítio que eu voltei aos palcos. Voltei aos palcos para tocar piano, uma música do Sting, não foi? Sim, já ouviste? Sim, já. Fragile, que acho que já passou nos programas. Não passou já. A passar, já passou. Na altura em que eu tinha a discografia do Sting como com a versão portuguesa. Que foi essa que passou no quadro da música na semana passada. Que entretanto, povo. É frágil demais. Sim. É frágil demais. Português do Brasil, convém dizer. Sim, mas é em português. Ele cantou aquilo em espanhol, em português, e eu aproveitei e meti essa versão no ano 1988. Yeah. E ontem, no quadro da música dos anos 90. Fica Madre Britney Deus. Spears foi logo Madre Deus a abrir. Exato. Fechou com o Vega. Foi por isso que eu descobri na quinta-feira e tu não respondeste quando eu disse lá, Feliz Mino. Ia-te perguntar, falámos em 99, que música é que tu te lembras logo, grande sucesso? Meti o Mambo No. 5, que era o que dizia lá, que deve ter sido o maior sucesso comercial daquele ano. De singles produzidos naquele ano. Ah, para mim, pois... Baby One More Time, 98? Não, para mim era Ginger Ball. Ai, a Cristina. Ah, mas já tinha metido a Britney, mudei um bocado. Para não ficar Britney e Cristina seguidos. Se bem que meti Spice Girls e Britney seguidos, mas também não é bem. E meti uma música bonita, que eu nem sabia que tinha sido conquistada no... tinha sido conhecida no Festival da Eurovisão. Em 95, a Noruega ganhou com o Nocturne. Que é a única música até hoje predominantemente instrumental a vencer um festival na Eurovisão. Estás falando? Está um cão neste momento a olhar para mim. Ah, já foi embora. Estava a passar, viu-me aqui a falar sozinho. Pim, pim. E meti essa música bonita. Meti o Pastor, meti a Cidade Até Ser Dia, Meu Coração Não Tem Cor. Ah, essa música acabou com as vitórias da Irlanda. Foi na Irlanda, ao festival. Pois foi. Mas o grupo é norueguês e irlandês, por isso não acabou propriamente. Sim, pois porque ganhou a Irlanda. Não, ganhou a Noruega, mas o grupo tem medos da Irlanda. A origem é norueguês e irlandesa. Eu sei que a Irlanda ganhou 3 seguidos, acho que foi. Já sabes, não sabes? Não. Sim. Deu 2 de uma padaria, acho que foi isso. É partida. Ou de um supermercado, por isso não sei. E mais? Mais? E mais? Vamos ao mundo perfeito. Vamos lá. Vou voltar a reportar. Nós estamos aqui em off, já sei o que quer dizer ainda. Já disse. Pois. Assim, eu como estava aqui a dizer em off, eu ultimamente ando muito para recordar o passado. Pois, era um bocado difícil para o futuro. Ando muito em recordações. Numa onda de recordações. Ando numa onda de recordações. Vou lá. Pronto, e então, digamos que eu, como é que eu explicar? Tenho andado assim, tenho voltado muito para trás. Posso dizer que é no tempo, não posso? Sim, posso. Podia ser voltar atrás no espaço, mas não, é no tempo. Tenho voltado muito para trás no tempo. E como é que eu posso dizer? Tenho-me recordado estas coisinhas do quando, sobretudo, acho que a outra música... já não, mas esta música é ainda aquela casinha ali do padrão, sabes? Sim. igual a todas as outras, segue um padrão. Pronto. Tiveste meio ano lá. Mas esta musiquinha faz lembrar precisamente. É que só me faz lembrar isso. Aí o sol bateu-me na fusa. E faz lembrar uma coisa que é a minha grande contagem. Até hoje o programa mais duradouro que eu fiz. Acho que é duradouro que deu-me para ver uma coisa. Que foi a minha grelha de programação de rádio comercial. Ah, que categoria. As manhãs da Anitta, das 9 ao meio-dia. Com a Anitta, uma rubrica que eu conheci por telefone a partir de outras. E que gostava de miúda, quer dizer, achei simpático. Olha, está bem, tudo faz rádio. Pronto, meio-dia uma já não sei o que era. Ah, era o Fora de Moda. Uma coisa qualquer. Meio-dia uma era Fora de Moda, de uma às duas era a informação. Era uma hora de notícias. Ou quase uma hora de notícias. Com reportagens, com... Mas em rádio, por certo. E era feita com a Patrícia Ramos, na altura. Eu estou a falar em nomes. Pessoas que existem, mas não importa. Elas não levam a mal. Não fiz mal a ninguém. Além de mais, eram parte da minha rádio imaginária. Porque na minha imaginação, faço aquilo que eu quiser. Posso não contar. Não vou perguntar o que é que imaginaste nessa rádio. Posso não contar. Está bem. Não, imaginei que tínhamos um estúdio, que o pessoal estava todo. Mas... Claro, claro. Depois também tinham os nossos repórteres exterior, que eram o José Esteves e o Francisco Valdemar, que esses sim não são nomes reais. José Esteves é personagem do ano. Vamos lá, cambar. E o Francisco Valdemar. Esse não sei. Esse é o Valdemar do ar. Não, é o. É um qualquer. Era mesmo. Ah, e depois havia uma coisa que era eu com a Érica. Érica foi uma rubrica que eu conheci na escola. E como é que eu conheci? Havia uma coisa muito fixe que na altura eu curtia fazer, que era, olha, epá, gostei muito daquela rapariga, não sei o quê e tal. Ah, é sério, eu tenho o número, queres? É, quero. Ou então, olha, arranja-me o número da rapariga. Fazia isso, caralho, meu. Não. E o pessoal arranjava-me, não é? Pronto. E eu meti conversa com várias pessoas e na altura, aliás, eu não cheguei a conhecer pessoalmente essa Érica, mas falei com ela algumas vezes por telefone. Um bocadinho contrafeito, mas isso dava-me prazer, não sei porquê. Estilo, tu não és capaz de me dizer que não, por isso vais ter que falar comigo. Era simpática, não posso dizer que não era. Resultado, ela fazia, digamos, programa comigo, das 19 às 24, aos sábados, que era pela noite dentro, ou seja, um programa de música, entrevistas, como passatempos. Tinha um programa que só. Até achei piada. Tinha um programa que era que ia para as quintas. Aliás, isso até. Olha, até foi por aí. Envio-te-me uma vez um reclamo que eu gravei, da altura. Aí já era na Rádio Vista 2. Não sei se tu ouviste os reclamos que eu te enviei, ouviste? Não me lembro. Quando é que mandaste? Pronto. Há algum tempo, quando até estava um pai 40 coisas na nossa pasta. Não me lembro. Pronto, enviei um reclamo e quase que dizia que nós tínhamos de segunda a sexta programas diferentes. Que pinta! Game Report às segundas às 21 e hoje há um programa chamado Spectre. Não é a mesma coisa, mas... tem raízes. À terça-feira já não sei o que era, acho que era... Interview ou como é que era, já não sei. Pronto. À quarta tinha a hora da cassete e à quinta a hora do CD. Tipo, não pacto disso. Às 7h90. Exatamente, que estava em pouco tempo, era até quinta, era mesmo quinta-feira, não? Por acaso, na última música de hoje, vou falar disso, de coisas que quase em miúdos gostávamos e ainda hoje reparámos que gostávamos das mesmas coisas. Tomar atenção. E o que é que tínhamos? E tínhamos muita coisa, tinha lá a ver a programação, aquilo. Tínhamos o Primeira Mão. Tínhamos o Emergência 112, era um programa só de casos dramáticos, de injustiças, de tipo imagens reais. É um drama, é tragédia. Lembra-se desse do Arthur Alvarado? Horror. Já não me lembro. Estava assim. Era. E se calhar foi um bocadinho por aí que surgiu esse... Ah, e também, depois também houve um que passou para a Portugal FM, que era o Juízo Final. O meu juízo final. Era assim a música? Não. Quem está a tempo direito não reclame que eu depois hei de mostrar em casa. No estúdio? Ah, sim, no estúdio, no estúdio. No estúdio. Se proporcionar um reclame. Aliás, dois reclames do programa. E pronto, e portanto, eu pensei. E isto tem tudo a ver com a música que vais escolher? Tem. E continuamos no mesmo. O centro, o momento alto da semana, era às 4 da tarde, top 10 da Rádio Vista 2, neste caso. Era 2. A Antena Web tinha. Pronto, Antena Web, porque a Rádio Vista tinha, mas não era tanto. Não, aliás, aliás, o top era retransmitido para as duas ao mesmo tempo. Mas das duas tinham programações muito distintas. Aliás, a programação que eu estou a dizer é da Rádio Vista. Mas era mesmo às duas e às quatro fazias essas coisas. Era. Eu fiquei a pensar, depois eu ouvi o programa, numa parte em que tu dizes, acho que foi na semana passada, que. Olha, mas tens comigo, ai, não posso. Tinhas que ir correr para o quarto e era uma coisa só para ti. Era. Chegava àquela hora. Era, eu fazia isso. Era divertido. E pronto, a maior parte das contagens perdeu-se, mas lembro-me de aliás, acho que cheguei a mostrar. Ele se perdeu, perdeu-se o registro, mas ficou na tua cabeça. Sim, mas perderam-se mais de 100 contagens. Ou seja, era uma por semana, mas foram mais de 100 contagens. Aquilo foi de 2003 até quase 2007. Portanto, aquilo não foram 3 anos para aí, 3 anos e meio. Né? Muita coisa. E depois, o mundo perfeito. Pronto, e uma das músicas que mais tempo teve no primeiro lugar. Isso às 4 da tarde, no top 10. Às 4 da tarde, no top 10. E é uma das, aliás, não foi que teve mais tempo no primeiro lugar, foi uma das que esteve mais tempo no top. E eu lembro-me perfeitamente dessa música e conhecia a partida do Emul. Não há problema nenhum em dizer que até é legal baixar músicas em Portugal agora. Pronto, e conheci, ou seja, baixei essa música, nem sei bem como é que a encontrei. E a verdade é que encontrei essa música e gostei dela e pronto, ficou assim uma coisa muito, muito bem feita, gostei mesmo muito da música. Aliás, isto é uma versão muito para dançar. Pronto, a versão original também é, mas a versão que vamos aqui ouvir até é mais. E essa música teve muito tempo no top, teve muito tempo. Pai, mas 25 semanas no top. Teve quase tanto tempo no top como a Patrícia Cantos em primeiro lugar. Mais ou menos. Portanto, estás a ver que foi mesmo muito tempo. Foi para aí meio ano. Pronto, e cá está. E sabes uma coisa que eu acho muito curiosa? E que continuou porque no top 10 da Rádio Vista houve músicas africanas que chegaram a liderar a contagem. Eu já as perdi com o disco, mas tinha essas músicas. Pronto. E foi isso. É assim. Era uma coisa que a Rádio Antena Web e a Rádio Vista e a Portugal FM tinham em comum. Mas até a Rádio Vista. Que era a diversidade musical. Não importa onde a música vem, o que importa é que ela passa aqui na rádio, tem qualidade, era assim que eu pensava. Pronto. E um parfait, faz lembrar precisamente. Un monde parfait. Un monde parfait, faz lembrar precisamente. Olha, essa foi uma das músicas francesas que chegou lá em cima também. O Uraná. E nós vamos ouvir esta musiquinha então, que é do Uraná. Há um monte parfait, versão dançável, versão. Do onda? Eu acho que é duo. É duo. Acho eu. É assim, é uma voz de criança difícil de perceber. E eu nunca vi o videoclipe nem nada de gente, porque também não sei. Mas acho que é duo. A voz parece-me de um rapaz. Pois, sei. Sim, continua. Não, diz algo. Não, está bem. Há um monte parfait, no mundo perfeito, é uma música de 2005. Yeah. Pela jovem, Ilona Mitressei, francesa. O francês. Eu acho que é uma rapariga. Pode ser que é uma rapariga, se for um homem, olha. Foi baseado numa canção tradicional de napolitano. Foi o primeiro sim. Debutante. É uma rapariga, ganhei. Foi o primeiro single do seu álbum de estreia, Un Monde Parfait, lançado em fevereiro de 2005. Foi o, era o que eu estava a dizer, foi um grande êxito logo de imediato na, em França e na Bélgica. Esteve lá no topo durante vários meses, quer dizer, no primeiro lugar não teve, mas no, no chart, na tabela, apareceu no... Olha, peraí. Vamos continuar a conversa lá fora, que é para ver se tu... Agora sim vamos sair do carro durante momentos. É a única parte em que vamos sair do carro, que eu gosto assim. Esteve no topo lá da, da França e da Alemanha durante, durante alguns meses, da Alemanha, da Bélgica, e tornou-se um dos singles que mais vendeu naqueles dois países. Já viste? Era o que estavas a dizer logo na primeira emissão. Foi lançado, vamos embora. Foi lançado em vários países europeus, como Portugal, para aí que não se ouve. Portugal. Suíça, Áustria, Alemanha, foi um top 3, mesmo em Portugal chegou ao top 3. Irona Mitresei, que é mais conhecido como Irona, Irona, não é? Mais conhecida, então, por isso é conhecida. Mais conhecido em Sobe. Que nasceu na beira da praia. Ah, foi preciso sair, que é para ele perceber onde estamos. Que era a mar, que bonito. E estamos mesmo no nosso sítio, que diz ali uma rocha que diz Ilha dos Reformados. Por isso, nós temos que ir para ali. Ora bem, eu vou-me sentar um bocadinho, que também tenho fome e deixo. Ah, é? Tenho fome e vou comer no, no durante a música. Com licença. Já me sentei. Nasceu em Fontenay-aux-Roses, Hauts-de-Seine, Altos de Sena. É uma jovem... adolescente, ainda adolescente, vai fazer agora 20 anos, no dia 1 de setembro do próximo ano. Em 2007 ganhou o EVA Award. O que é o EVA? EVA é European Border Breakers Award, que em português é os prémios europeus de Border Breakers, é aqueles que passam além fronteiras, percebes? É a borda partida, sim. É isso. Portanto, passam além das fronteiras, que reconhecem o sucesso de 10 artistas emergentes, ou grupos, que chegaram a que tiveram êxito fora do seu país de natal, com o seu primeiro álbum internacional lançado no ano anterior. Portanto, em 2006 não deve ter lançado, ela deve ter lançado o primeiro álbum internacional, e em 2007 ganhou o prémio EVA, EVA Award. EVA, oh, as coisas que eu sei se estiveram ali no papel. Ah, sim, senhor. Estamos à beira da praia, eu não sabia. Então não ouvias, isso só podia ser as ondas. Ainda por cima hoje o mar está à porta. Por acaso, não, não tinha ouvido, sabes? Por acaso não tinha mesmo ouvido. Pronto. Olha, esqueci-me do dinheiro. Vamos, para quê? Ia comprar uns doces ali no... Na Ilha dos Reformados? Não, no meio mercado, no mercado, aliás. No supermercado, ali à beira da minha casa. Ah. Mas estamos longe agora e lembraste agora. Lembro-me agora porque como foste em comer, eu pensei, ah pá, eu ia comprar ali uma coisa doce para comer quando chegasse a casa e esqueci ao estúdio. Mas sabes que durante a conversa é que eu me lembrei que esse não era suposto ser o terceiro sítio, o sítio da destinação. Mas pronto, o que ia ser o terceiro passa a ser o quarto e este que era o quarto passa a ser o terceiro. Então, vamos passar para uns todos mesmo. Pronto, vamos agora aqui olhar para as ondas, vamos melhor tomar assim um banho com umas catraias, assim com umas catraias. Aliás, as ondas já estão ali de biquíni ali nesta espera. Está ninguém na praia. A praia está vazia. Está ali um homem a 2 km a passear o cão, mas está mesmo longe de nós, lá do outro lado. Nem sei qual deles é o cão. Mas resto, sabes o que é que se vê aqui à frente? Chama pouca vergonha. Vamos aproveitar estes últimos instantes de um lado A da K7. Para dizer que chama pouca vergonha, o que é que eu estou a ver aqui à frente? Garrafas, destroços, lixo. Que bonito. Aí na praia, que bonito, bonito. São... Mais uma caminhonete espírita. Ah, não é espírita, não. Caminhonete do asterisco. Estamos à beira do café Mar à Vista. Vou dizer isto, que é pode ser que eles façam publicidade. Ah, acho que sim. Estamos perto do Mar à Vista. Onde eu tive uma das melhores conversas em 2015. Vamos embora. Maravista. A canção número 3 é trazida pela... Diz-te o Ilona Inokia? Ilona Matrosei. Como é que se chama? Isso é 2005. Chama-se... Un Monde Parfait. Olha, não estamos num mundo perfeito, mas estar aqui na praia, perto das ondas, é até bonitinho. Tá, então é contigo, então. Ah, estava a sentir dessa parte. Isto tinha sido combinado antes de começarmos a intervenção. Olha, estás a rir, mas a última música também tem a ver com isso. Isto é o mundo das coincidências. Falaste em duas coisas que eu vou falar na última intervenção. Mas agora deixa-me dizer mais uma coisa. A mandar está a acabar lá do ar. Ah, pronto, basicamente é isso. A nossa... Ou seja, essa minha imaginação é o mundo perfeito. É a rádio. O presente não serve para o mundo perfeito, serve para o passado. Exatamente. Muito bem. Vamos ouvir então a Monte Parro Fé, terceira música desta emissão especial, 22 de dezembro de 2021. Bem-vindos à quarta intervenção de Escolhes Tu ou Escolho Erro. São neste momento 11:30 da manhã, a hora em que estamos a gravar. A hora em que vocês estão a ouvir é conforme nos apetece. De um sítio sossegadinho à beira da praia, viemos para um dos sítios mais movimentados cá do sítio. E uma das ruas mais movimentadas ganha. Se bem que ficamos num sítio que não há propriamente muito, mas de vez em quando. Ouvimos assim os carros a passar, caminhonetes espíritos. Ah, não é espíritos, não é? Depois de ouvirmos o mundo perfeito para muita gente é o quê? É ter sucesso, é ter fama, é ter proveito, é ter muita gente à vontade, e tal, e essas coisas todas. E porquê é que eu estou a falar nisto, caras Bonaparte? Não faça mais para a nem eu, mas é bonito dizer essas coisas para parecer que somos inteligentes. Entas. A verdade é que nós vamos ouvir uma música de 1980. 1980 foi escrita por Michael Gore. É uma canção pop. A música é de Michael Gore, peço desculpa. Ai, vamos para o pop do vídeo. A letra é de Dean Pitchford. Nome britânico. Dean Pitchford, se quer é americano, está bem. Letra de Dean Pitchford, vou dizer isso outra vez. Letra de Dean Pitchford. Música de Michael Gore. Foi lançada em 1980. Servia como faixa principal da banda sonora de um filme. Lançado nesse mesmo ano. Era cantada por uma senhora chamada Irene. Cara? Irene dos Olhos Doces. É. Fazia o papel de Coco Hernandez. E na altura ganhou o Oscar para melhor canção original de 1980 e o Globo de Ouro para a mesma categoria. What a feeling! A Irene foi... surgiu para o mundo no dia 18 de março de 1959. Portanto, na altura tinha uns 21 anos. Não, mais que faz anos... 18. Ah. Na altura tinha uns 21 anos. Hoje tem 53. Ganhou um Oscar em 1984 por ter... da canção original, não é a mesma. Portanto, 80-84 não é propriamente o mesmo ano. 80-81, se calhar foi... Ah, não, foi 80. Ganhou o Oscar em 84 por ter co-escrito, ter sido uma das responsáveis pelos versos de Flashdance, What a Feeling, que também se tornou um êxito internacional. Esta Irene Cara foi também a primeira mulher afro-americana a receber um Globo de Ouro. É verdade. As coisas que eu sei ao ler um papel. Sabias que a Irene é como a vida? A cara. Exatamente. As tuas piadas vão ficar um bocado previsíveis, pá. Não é que não tenham piada, mas eu já... ou é da gente se conhecer que eu já vim... Olha, sabes, tenho uma piada para te contar. Então diz. Não, não, vamos ver. Ups, esqueci-me da minha casa. E ouvir, e abrir os vidros, que é para as pessoas lá fora ouvirem. Acabou de passar uma carrinha da Ups. Ai, é uma empresa chamada Ups. Sério? É. E está aqui um senhor à nossa frente que quer abrir a porta de casa e acho que não encontrou a chave, mas fora isso. Olha a caminhoneta... Ai, não é. A caminhoneta de pai e filho. Sabes onde é que estamos? Também. Aqui atrás dentro nós, do carro. O carro está junto ao passeio, que tem 5 metros ao lado. É que está aqui uma carinha à frente, senão consegui ver o sítio. Ah, afinal não. Está bem? O que é que ele disse? É porque... não sei. É porque já imagino depois abrir um senho com a bengala. E como é que é? Bate com a bengala no passeio, no carro. Não, não está no passeio. Está no sítio de estacionamento. Só que está-me a tapar a visão para onde eu queria ver. Já estavas a inventar. Não vês, olha para aqui. Não estás a ver. Ah, pois é. Pronto. Estamos no sítio onde eu tive o famoso reencontro no dia do segundo aniversário dos Escolhos, dia 6 de outubro. Da rapariga que não cá falamos. Foi aqui. Uhum. Já viste, pá? Chora um bocadinho, pá. Foi aqui que a mulher que eu falei com ela na quinta. Conversa interessante para cá. Caros espectadores. Bem, ela até comigo. Ah, não. Quero fazer-te uma perguntinha. Ah, não, há 50. Yang, queres casar comigo? Não foi. Quando foste para a faculdade, foste para a praxe? Vem-me falar da praxe. Ah, já não falta muito para entrar, sabes como é? Começa as perguntas. Depois foste a falar que não era a favor, que só se fossem coisas levezinhas. Olha o autocarro, o STSP. Ai, não é assim, não se pode dizer. 912, não é? Ela veio me perguntar sobre a praxe e depois disse que não era a favor, se fossem coisas levezinhas e tal e tal. Que em princípio não vai entrar, mas foi o que eu lhe disse. Tu não podes perguntar aos mais velhos como é que foi a praxe, porque depende de curso para curso. E mesmo dentro do próprio percurso, os anos passam e as pessoas são outras. Os modos devem ser diferentes. Mas eu disse logo, eu conhecendo como te conheço, tu não vais encaixar na praxe. Ou se entrares vai ser pouco tempo. Depois ela falou uma coisa, foi só uma à parte, mas acabou por marcar o meu resto da noite e amanhã do dia de ontem. Que foi? Atenção que à meia-noite vai começar na National Geographic um especial sobre o fim do mundo. E começou mesmo. Foram 24 horas sobre programas, sobre teorias, sobre os 10 problemas principais do planeta Terra que podem levar não ao fim do mundo, mas a uma mudança má, uma mudança trágica no nosso planeta. Ah pá, eu vou-te dizer uma coisa, queres que eu te diga? Falou na falha de St. Andrews? Não vi tudo, mas deve ter falado. Na quinta à noite eu vi 10 minutos do programa. Porquê? Porque não era um programa americano, obviamente. Dos Estados Unidos da América. Em que viam as coisas e... E depois o que era? Aquilo era um espetáculo. Não era um documentário. Aquilo era um espetáculo, não era? Para dar protagonista às pessoas que estavam a fazer. E depois faziam aquilo como se estivéssemos a ver um filme, uma série. Ah, isso é maravilhoso! É sim, maravilhoso! É maravilhoso! Oh, isso é maravilhoso! Consegues ver isso aí? Consigo! Um lá no fundo de um lago e outro cá em cima. Como se a conversa entre eles fosse mesmo assim, na realidade. Se não tivessem câmeras ao lado. Quantos anos é que achas que isso está aí? Oi, isto no mínimo 5 mil. Uau, fantástico, fantástico. Continuem. Bom trabalho, rapazes. E eu mudei, eu desliguei na manhã seguinte. Lá voltei a meter no National Geographic. Quase todos os problemas que haviam, eles tiveram lá uma lista dos 10 maiores problemas da Terra que podiam levar ao fim do mundo. Aproveitaram o dia de ontem para a coisa. A culpa era de quem? Dos soviéticos. Os soviéticos é que criaram os coisas nucleares. Os soviéticos é que tiveram não sei o quê. Estás a perceber? Uhum. Ainda hoje estamos naquela zona, naquela onda de... Vamos embora, vamos deitar abaixo os russos que eles não nos podem ultrapassar. E num documentário sobre os problemas globais, os americanos tinham tudo, tinham os abrigos, eram cuidadosos, sabiam ter reservas para quando acontecesse alguma coisa. Quando havia culpa de algo, eram os soviéticos. Eu não sou contra isso, sabes? Porque há incomodados, então que façam, do seu ponto de vista, as coisas. Mas claro. E tu pegas um documentário e depois a dizer mal dos soviéticos, sabe? Não, houve uma coisa. Realmente, eles fazem por se tornar uma ameaça global, isso é verdade. Mas a verdade, sim, eu até há pouco tempo, quando começou esta questão da Síria, comecei a mudar a minha opinião sobre os soviéticos e os russos e até sobre os Estados Unidos. Realmente, começa a ficar mais do lado dos Estados Unidos do que da Rússia, mas de lado, não é? Agora continuo a achar que eles têm um espírito arrogante, mas é um bocadinho como o José Mourinho. O José Mourinho tem... Ele é arrogante. Só tem motivos para ser arrogante. Ora, outra coisa. Ele quando fala o que fala, sabe o que está a dizer, porque sabe o estatuto que tem e sabe as qualidades que tem. E os dos Estados Unidos? Eles não dizem nada que não tenham, percebes? Eles promovem aquilo que têm. Né? Soviéticos. Lá foram os que lhes fizeram frente. Mas fizeram frente de uma maneira... Pela forma bélica, não foi pela evolução. Eles em nada evoluíram o mundo, muito pelo contrário. Portanto... Foram, eles chegaram à Lua. Como? Sim. E não estou com dúvidas que os Estados Unidos chegaram mesmo, por isso. Se calhar eles é que inovaram nesse aspecto. Ora bem, e porquê é que eu no início da intervenção disse que o mundo perfeito era ter fama? Porque vamos ouvir a fama, entendestes? Cantado pela Irene Cara, que já há muito tempo, e esta era também uma daquelas músicas que... Sabes que ter um documento de ideias para o escolho, já com 4 páginas. Olha, afinal, quem teve que apagar o documento fui eu. Estavam lá, porque eu fiz outra vez o download na última vez. Ah. Sabes que ter um documento com 4 páginas de ideias facilita as escolhas. Eu ontem, quando ouvi as tuas músicas, demorei 5 minutos a escolher as 3 escolhas. E até ficou uma fora, tinha 4 alternativas. porque apesar de algumas já terem passado, mas a maior parte ainda está lá e ter 4 páginas a 4 de músicas para aqui. É fácil. E esta Fame é uma das primeiras, ainda está logo na primeira página. É uma das primeiras esta paquete para trazer aqui há muito tempo. Porque faz-me reportar várias coisas. Uma delas é uma nossa colega turma que me deu um CD só com músicas de Fame. Foi a única, a primeira e única vez que tive CDs, um CD com a banda sonora do Fame. Não está lá. Faz-me reportar ao tempo que eu vi a Fame na Seacold, não é? Na Seacold e depois na RTP Memória. Gostava muito daquilo e... Faz-me reportar à série Fame em que surgiu uma ideia para um original meu. Já é a segunda vez que falo isso hoje, sem querer. Não foi o Parabéns Vera, mas foi a minha música. Já passou neste programa música, não. Já passou neste programa o italiano a cantar o Be My Music, I Want You Be Your Music. Foi num episódio do Fame e ao ver aquela letra, isto já para aí, olha bem, minha música é de 2006. Isto já foi vai há 6 ou 7 anos. Aquela ideia do Tu És a Minha Música, de ele cantar para ela, yeah, serviu para um original meu chamado precisamente A Minha Música, que escrevi no Dia Internacional da Música. No dia de outubro de 2006. É isso que eu perguntei quando é que é. Sabes? Queria saber. Já não me lembrava. Ai, Já sabem que no dia 1 de outubro de 2013, se o mundo não acabar. Ai não, isso já. Já foi, já. No dia 1 de outubro de 2013, não há opção, não tem não é. Só música. Nós já tivemos uns colhões no dia 1 de outubro, no ano passado. Devia ser segunda opção. Era, era, o programa, era o melhor programa de todos. Era o mais pequeno. Faz-me reportar a muitas coisas que eu vivi na Fame, que eu vi na Fame e gostava de viver, percebes? Estar no mundo artístico, aprender, estar com boas pessoas à volta, um bom ambiente à volta. Era giro. Pronto. Por acaso era mais giro. E esse filme é de 1980, foi o original. Acho que nunca vi o filme inteiro, fui vendo partes. Já não sei se foi inteiro, não. A série que realmente marcou, teve desde 1982 até 1987 na sua emissão. Por acaso, nesta parte não estou a ver, sei de qual. Também não está aqui escrito, nunca vi a tarde. Ah, está aqui, está. We Shed From 82 to 87. E faz-me reportar ao meu órgão, ao meu Roland, porque foi das primeiras músicas que eu tenho lá um ritmo que encaixa bem nesta música que vamos ouvir. E foi das primeiras músicas que eu toquei lá, com músicas, sem ser aquelas que aprendia mesmo nas aulas, as músicas reconhecidas internacionalmente, e eu gostava de ficar os outros quando eu ia falar a tocar o Fame. Aquele que tem tipo a guitarra. Já não lembro. Sei que a música diz, fama, vou viver para sempre. Gostava de viver para sempre, aos caralhinho. Se calhar gostava. Para sempre, talvez. Para sempre, talvez. Vou gostar. Sabes, a partir do momento que tu te afastas da morte... Olha, vamos fazer uma coisa que se não é inédito em rádio, é inédito pelo menos hoje. Vamos estar a gravar enquanto o carro vai estar em andamento. Por acaso, a pergunta é o que é que a gente não tinha feito isso? A conduzir. Estava assim outro... Não, mas está. O percurso agora também não é grande, pelo menos. Mas... Estavas a dizer que para sempre não, mas... Mas talvez, e talvez, porque é assim... A partir do momento que tu consegues distanciar da morte, a partir das pessoas já não te faz falta. Já não te afeta. Faz com que tu apenas aproveites ao máximo aquilo que vives com elas. Eu estou a imaginar, se eu pudesse dizer a algumas pessoas aqui há uns anos que isso passou no dia 11 de setembro de 2001, e eu próprio dizer, percebes, para poder contar, está a vibrar, poder explicar no fundo. Se agora sair, estou pronto. Sim, até balança menos. Agora até se ouve mais a minha voz e tudo. Espera, está natural, mano. Mas, só por causa das coisas, até se ouve mais a tu, vês? Não, vira para ti que tu falas bem. Se bem que esse gravador apanha. Ah, explicar aos nossos ouvintes que isto é uma categoria, o carro a andar e o programa a gravar. É verdade. Nós somos uns pioneiros, sem contar com os outros que já fizeram isto. É, nem por assim então. Explicar aos nossos ouvintes que é a segunda vez que vão ter uma qualidade de som desta, porque a primeira vez foi no dia 12 de março de 2011. Não, mas esta é melhor. É, não me deixaste acabar, pá! No dia 12 de março de 2011, na emissão memorável da manifestação no Porto, na altura a qualidade era pior, porque... Explicas. A gravação foi feita a meio tempo. Ou seja, uma casa que tinha, por exemplo... 60 minutos, servia para 120. Exatamente. E foi mesmo esse o caso. E esta não. E desta vez não foi preciso ir recorrer aos chineses para comprar pilha. Já tínhamos pilha. E isto para dizer o quê? Que a qualidade que estão a ouvir hoje é um bocado diferente. E um bocado pior das outras, porque... Não, isso é pior. Ouvem mais o ruído, ouvem mais o barulho. Porque estamos num gravador de cassetes. É verdade. Voltamos ao K790. Esta é a cassete de 2012. Mais um bocadeiro de 2013. É verdade. Deixa-me... A gente não incomodar, se a transporte se incomodar, não podíamos... Desliguei os motores para passar enquanto a gente estava a gravar. Este frame faz-me suportar, não há nem na outra. Não acabaram, essa escolha parece minha, a minha prioritária. Mas prioritária faz um novo suficiente, não? Tipo eu. Caixa prioritária. Ouviram isto? Foi o travão-mão. Querem ouvir outra vez? Ó. Não foi o caso da... Isso. Posso lembrar, a 2006, estamos a falar do final de julho. Começou no final de julho e prolongou-se até a meio deste ano, para aí, meio, terceiro, segundo, terço, talvez. Que foi o Nuno começar a ver muitas séries. Contigo não dá para comentar isso, que eu sei que nunca viste. Quando falamos de MacGyver, eu ia que séries é que tu vias, ou seja, nenhuma. Vi, é o Super Pai. Não, eu changei. Ah. E foi no final de julho de 2006, olha só o Fernando. Foi no final de julho de 2006. Ah, não, e também vi o Las Chicas Gostosas, estava na Playboy. Ah, não. Foi no final de 2006, no final de julho, que eu comecei a ver séries. Porquê? Porque a minha amada de autor, a minha rapariga que eu tanto gostava, 22 e parto 1, partiu para férias em Espanha, na altura do aniversário dela. E eu, que estava tão habituado até aí, de conversas diárias duravam horas com ela, e estava de férias, acomodado, não fiz propósito, mas foi a partir daí que começou a surgir o passar tempo com as séries, percebes? Exato. O Fame era uma delas, na altura dava na RTP Memória, mas na altura surgiram muitas outras, ou coisa do... A Academia de Polícia. Isso não é uma série, isso é filme. Não, tem... Ah, pois é. É uma série de filmes. Exato, é uma série de filmes. Isso nem é trilogia, isso é para aí, daquele quinto dia. Ou isso? Não, pelo menos o 8 eu já vi, não sei já mais. via séries de urgências, de médicos e hospitais, ou a Brigada de Rua, não é a Brigada de Rua, não, mas eram polícias que andava nas ruas a resolver os problemas, séries que eu nunca tinha visto até então. E comecei a ligar mais séries a partir daí. E foi-se prolongando durante anos, chegou ao Dexter, chegou à Anatomia da Grey, chegou ao Prison Break, depois foi nessa altura também. Mais logo, mas quando este juntar. Programa estiver a ser colocado no ar, se não houver falhas aqui também, essa tal rapariga que originou a minha coisa para as séries poderá estar ao telefone comigo. Vamos lá ver se a coisa corre bem. Foi também por causa disso que eu me lembrei disto de falar das séries, disto de julho de 2006. Depois está a explicação, já o teu pai é a meia hora a falar. Estamos a chegar ao sítio e vamos embora ouvir a... É uma música que traz a mim, traz nostalgia, traz os corações. Corações do passado. Vamos embora? Vai embora então. Então vamos lá. Posso abrir a porta? Ai, não estamos em andamento. Posso abrir a porta e ir para ali. Ir lá para fora andamento. Tá lá. Vamos ouvir a Irene Barata. É verdade. Single. Não sei se foi lançado em 80, não deve ter sido. Foi 80. Um single lançado em 1980. Olha mais um autocarro. Olha a senhora a falar o telemóvel. Ó menino, não faz automóvel quando conduzes. Lançado em 1980, dá cá isso, que é para carregar no stop. Ai, tu sabes carregar no stop. Vamos ouvir o Fame e até já, já vamos estar parados. Até já. We'll be right back. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição da Hora Zero, aqui na Rádio Antena Web. Fomos transportados no tempo para um momento e um espaço em que o silêncio é o ruído predominante. Se não tivesse o pão a ladrar. Também. Mas isso já faz parte dos nossos programas. Mas, se não é o Lord of Lost, se não é o Lost, é o Unknown. Que é um cão um bocadinho mais pequeno. Untitled. É o Untitled, exatamente. Sim, continua no teu Hora Zero. Nada, apetecia-me apenas passar a palavra para o Sr. Dr. Nuno Miguel. O Sr. Dr. Nuno Miguel agradece o seu passe. Recebe com toda a delicadeza e com elevada nota artística. Na seguida, iremos falar sobre a quinta melodia que será escutada neste programa de 22 de dezembro de 2012. Agradeço a todos os ouvintes que estão connosco esta manhã, tarde, noite, conforme a hora ou local em que se encontrem. Em que estamos a apreciar nesta noite bela. Fazemos conta que está escuro lá fora. Aliás, focar já sempre escuro. Nesta noite bela em que apreciamos o quão bonita é a vida. Temos aqui à nossa frente algo tão bonito como um carro. Um Opel que tem quatro rodas, imaginem só. Atrás de nós está uma pequena vedação. E ao nosso lado esquerdo está uma espécie de muro, um obstáculo para as pessoas não se mandarem lá para baixo. Isto porque, e já posso dizer um local, porque o Carlos em off adivinhou, ainda antes começamos a gravar, adivinhou o sítio onde estávamos. Nós estamos juntos a um transporte que nos faz levar para todo o mundo. Um transporte? Não. A um local onde passa um transporte que nos fará levar para todo o mundo. E não, não terem é um automóvel. E terem passado os carros aqui em 10 segundos, é uma coisa rara nesta rua. Estamos... Também que nós estamos aqui. Eles seguem-nos. Então, 100 horas é, pessoal. Estamos junto a uma linha de comboio. Temos na nossa diagonal uma igreja. A igreja que está ali tão bonita a olhar para nós. Ao meu lado esquerdo, amigos ouvintes, está uma parede verde com grafitis. Ai, a juventude. A juventude que gosta... Outro carro. A juventude que gosta de sujar o que não é deles. Malandros, malandros. E que fizeram ali uns outros. Fizeram ali uns olhos nas paredes. Que diz... CAP. NOBS. N-O-B-S. M-B. E uns desenhos muito grandes. DSK, eu se conheço. Era a CRU, para os amigos ouvintes que não sabem, CRU é nome inglês para grupo, neste caso, o gangue, a banda do amigo Daniel, o Daniel, que hoje canta, é um rapper bem conhecido em Portugal. Quer dizer que ou ele ou algum membro, ou vários do grupo estiveram aqui, porque eu estou ali a ver a DSK, olha o Rui esteve aqui, Londres! O Rui esteve aqui, é tu Rui, é para o Rui. Não sei se é o mesmo ruim, mas se for, é o meu primo. Por acaso que eu tinha reparado, passa aqui 500 vezes, mas não está a estar aqui parado no cachimbo. Está aqui ao nosso lado um vestígio do DL e do seu grupo BSK. Aha! Coimbrões! 33! É conta que Deus fez! Yeah! Yeah, ten! Depois de termos apreciado os grafites colocados ao nosso lado esquerdo, iremos de seguida olhar para o nosso lado direito. Tem uma parede verde a meio metro nosso, mais nada. Outro. Afinal, esta rua é mais movimentada do que aquilo que eu vi. Não, eles seguem-nos. Já não sei o que é que foi também, o que é que se passou. Tu disseste que eles ouviam a antena web por causa da Vidal que tinha... Ah, pois até a Vidal ou a antena web, é verdade. Ah, não, é. Não, mas aconteceu outra coisa, que é... Isto até foi antes de ir para o ar. Outro problema que foi antes de ir para o ar, já estavam... Ou seja, que eles vigiam-nos, mas já não sei o que é que foi. Sei que teve a ver com a Joana. Eles vigiam. Este som é tão bonito. Ouvi o Carlos Bonaparte. Este... Parece o Carlos quando não sei se é numa gaivota. Não sei se é uma gaivota como fundo ou se alguém está coisa numa cama. Sabes que hoje, ainda bem que falaste nisso. Na cama? Na cama, porque hoje é um dia especial, já me ia esquecendo, a minha cabeça dá problemas. Um dia tão importante para ele, já nem ia falar. Uma amiga brasileira, que tu conheces no ano passado, casa hoje. Ou já que... Não, ainda não casou, porque ela é no Brasil. Não há diferença de horas, não deve ter havido casamento. Ela casa hoje e ela há uns tempos contou-me... Tinha aquele trocadilho. Não, não, deixa de chamar. Mas não posso dizer. Estamos na hora zero, é preciso manter um certo nível baixo. Mas de trocadilho. Em off, não. Ela há uns tempos contou-me, antes de mudar de casa, antes de ir para a casa onde... Brasil. Onde mora agora, que teve que se chatear, teve que falar a alguém, já não sei quem, porque os vizinhos de cima era barulho deste género da gaivota. Só que eram eles. E durante 2 horas seguidas, durante a madrugada. Ah, eu acho muito bem. Eu acho muito bem. Assim, não sabiam estar em silêncio, não. Era mesmo para exprimir. Se calhar nem estavam a fazer nada. Estavam assim sentados como nós a fazer conta. Só para acordar os vizinhos. Gostam de imitar a gaivota, sabes como é? Acho que sim. Bom, Carlos Bonaparte, continuamos na hora zero. E vamos falar agora sobre a quinta música de hoje. Que vem lá da França, não é verdade? É verdade. Por acaso vem de Bélgica, da Bélgica. Não, a música vem da França. Não, da Bélgica viemos nós agora. Exatamente. Percebeste a rua? Viemos a Bélgica e vamos até à Bélgica neste momento. Mas, não, mas a música vem de facto da França agora. A cantora é que vem da Bélgica. A cantora é que vem da Bélgica. Ora, vamos lá falar sobre a próxima canção. A fita não está a acabar para não. Hum? A fita não está a acabar para não. Mas já no início de um lado B, está meio para não. Ah, parecia. Mas diziam então que... Sim. Dizias que? Dizia eu que... Esta música vem de França porquê? Porque a versão original é de Mylène Farmer. Exatamente. Anos 80. Creio que é de 85. É de 80 mesmo. 91, foi o que tu disseste. 91, pronto. Estava a dizer que... 85 e 91 é tudo a mesma. Não, mas estava a dizer... Na nossa cabeça podemos colocar os anos onde nos apetece. Ah, na nossa da cabeça podemos colocar o ano, mas... Está bem. Continuando. Em 1991, pronto. Composta por Laurent Boutonnat e escrita pela própria Mylène Farmer. Pronto, e esta música, até é engraçado porque ela até não teve assim muita expressão. Teve em França alguma, mas não foi assim para aí fora. Foi mais um giro, lá os passarinhos. Foi um sítio bom, por acaso. Foi... Por acaso queria que passasse um comboio, queria fazer aqui uma coisa engraçada. Pois é que eu fui lá fora. Vai falando que eu vou lá fora, porque aqui não passa nenhum carro, como a gente já percebeu. Fala que eu estou a ouvir. Estou aqui para ti. E então, fiz, ou seja, digamos que esta música não teve assim muito sucesso na altura. Mais ou menos. Normal. Sucesso mais ou menos, normal. A Mylène Farmer só teve assim um grande sucesso em 99. Com o tema, ano mágico. Com o tema Soviento à do Jour. Para isso. Não, nem por isso. Quer dizer, depois teve, mas antes disso, alguns. Pronto. Mas este não foi um desses, não foi um dos mais bem sucedidos à altura. Pronto. Eu conheço esse sua... Como é que diz? Soviento à do Jour. Isso já passou aqui? Acho que sim. Acho que sim. Eu acho que sim, por certo que eu fiz. Entretanto... Pô, outro carro, caralho. Sim. Entretanto... esta... Ou seja... Em 2004, se não estou em erro, há uma cantora belga que é Kate Ryan, que canta ora em francês, ora em inglês. Belga e é Kate Ryan que se diz? É. Não, não se chama Kate Ryan, chama-se Catherine Verbeek, nascida a 22 de julho de 1980, em Terre-Saint-Delo, Limburgo, Bélgica. Verbeek. Sim. E pronto, e foi isso. Ah, e então... Ela decidiu pegar esta música, Désenchanté, o Desencantado, ou Desencantado. Désenchanté, que é... A letra, eu confesso que não sei se... Só fixei uma parte, que é... Tudo é caô. Tudo está caótico. E esta música faz lembrar o seguinte cenário. Primeiro de tudo faz lembrar o... Faz lembrar o Nau 9. Foi o último, para mim, o último grande nau que foi lançado. Mas a partir daí, esquece. A culpa nem é do nau. Mas foi 99, não? Não, não, não. Eu sei que era. Esse nau tinha várias músicas giras, como Baza, baza, vai para casa, casa, abre a pestana, tana, isto aqui não é um pão. Bazámos ou ficámos? Essa por acaso não saiu. Olha, estou ontem à noite e ter visto o... Um dos programas, um dos concertos da final da Capitão Europeia da Cultura, deu em direto na RTP2 e na Antena 1, categoria. Tive qualidade acima do normal cá na nossa zona. Então ficámos, era o nome do espetáculo. Participou o José Mário Branco e o Algodão, que era dos Pac-Man, que era o Joe Wilson, que era o Pac-Man e agora é o Algodão. Bom. E muita gente, dezenas e dezenas de pessoas, foi muito bom, por acaso, centenas. Ainda mais estavam a ver, estava cheio o pavilhão. Em Guimarães. Temos cultura, pá, de qualidade em Portugal, pá. Mesmo. E continua. Não. Pronto, e então, mas lembra-te mais outra coisa, ou seja, lembro-me quando eu ainda não tinha internet. Lembro-me de uma coisa, final do ano letivo. Já não sei se foi final do ano letivo ou se foi final do ano, ou se foi final do primeiro período. O que é que foi? Estávamos numa aula de francês, acho que foi no final do primeiro período, porque nós tínhamos, trouxemos coisinhas para comer e tudo. Éramos, deixa cá ver, quantos é que éramos? Eu, Alexandre, Cristina, Andréia, éramos quatro. Fortuna. A francesa éramos quatro. E depois no 12º ano só fui eu. Pronto. A professora era gente aos homens? Agora para ela. Estava sozinho. Pois, é verdade. E então no 11º ano... Peraí. Seguimos todos juntos no também na deputada para o 12º ano. Oh, aquele sozinho para um bagulho. Não, seguimos todos juntos para o 12º ano, exatamente. Pronto. E foi muito giro. Porquê? Porque nós trouxemos música. A lógica é, traz a música francesa. E claro, a música que mais tocava naquela altura em que até havia a rádio escola, era a da São Chanté. Lembras-te do Sandro a dançar em cima das mesas? Está fora. Como na altura em que a música africana não era assim tão habitual como agora, eu dançava a música africana. Ele andava espetáculo, mas depois ele é que andava com as meninas por trás dos pavilhões. Era. Era as danças dele. Dançavam muito juntinhos, estás a perceber? Mesmo. Pronto, e então, portanto, tenho esta. Ah, parece que tinha um Kimboy Marão. É assim, eu lembro-me desse cenário, portanto, dessas músicas, desses momentos, porque nas nossas aulas francesas eram de manhã. E lembro-me, foi talvez das disciplinas que eu mais gostei de ter, porque a professora era uma professora simpática, uma pessoa com a mente aberta, portanto, não tinha aquela rigidez. Só éramos quatro, ajudávamos todos uns aos outros, fora das aulas, pronto. Elas faziam parte de uma área diferente da minha, conheciam-se todas muito bem, mas a mim não, apesar de eu estar a dormir naquela altura. Mas mesmo assim, eram pessoas que estavam muito bem comigo. E às vezes íamos almoçar juntos, à cantina e tudo mais, pronto. E a verdade é esta. Sim, porque eu às vezes nem não tinha companhia para ir à cantina, então não ia. E elas, sobretudo uma... Antena Web. Vai provar. Boa viagem, meus amigos. Quase que se podia fazer. Saiu do Porto São Bento e vai provar. Ah, um que bolo. Talvez não passava aqui um comboio. Eles a comer bolo e nós aqui a... Bolo, quer dizer, pão de ló. Pronto, e então? Eu sinceramente... Pronto, gostei desse momento, foi... Foi outro? Tá. Eu suponho que esta é para fazer melhor. Porto São Bento. Próxima estação, Antena Web. Não ficou tão com medo, é assim. Já fica para um reclame. Acho que este som. É, o som de Kimboy mesmo. E mais? Pronto. E então, faz-me tanto lembrar essa festa. Foi ali na C12, estás a ver? Estou. Eu ali com o meu PC. Já não existe. Com o meu computadorzinho. Com música. Quando entrava a dar esta música, eu até reproduzi aqui a música. Para dar o som real da altura. Sim. Portanto, e foi aquela coisa. foi assim... Por acaso, esta não pega, porque os ouvintes já ouviram isso a semana passada. Espera. Agora ouviram com outra nitidez. Pronto, mas é isso, ou seja... E essa música? E essa música, a Desão Chanté. Era, foi a música que mais se ouviu, e eu arranjei um CDzinho, lá com uma musiquinha de entrada, até, e tudo assim. E agora, começa a nossa festa da aula de francês. Com o nome da professora, que por acaso é o único nome que não me lembro agora. E disse nos outros nomes das meninas, e eu. Pronto. Uma música de Mylène Farmer, 991. A Kate Ryan, Catherine Bebeck, já disse, nasceu 22 de julho de 80. E canta então este Desenchanté. E para terminar também, é um bocadinho aquilo que eu ando Sás agora... Bem, canta em inglês e em francês. Está aqui escrito. E também cantou uma musiquita em belga, mas... A música mais conhecida dela é a versão da Mylène Farmer. Desenchanté. 22 de julho, que giro. Também é um dia marcante para mim por causa do fim de 22 quarto mundo. E sabes que é aquela coisa, porque é assim, é um bocadinho que como ando agora desencantado com o presente, como eu falei aqui. Desencantado com o presente. Eu era para dizer alguma coisa em off, depois não disse. Em off. Será a propósito de quê? Ontem fiz uma notícia que era para te mandar um link. Brasil e Itália vão jogar no dia 22 de junho, na Inglaterra. Os maiores campeões do mundo, os que têm mais títulos. Este foi o primeiro single do álbum L'Autre. É verdade. O segundo número 1 em França para Mylène Farmer. E o seu sucesso com. O seu single com maior sucesso, que eu falo original, que passou até as fronteiras francesas. Chegou número 1 na Bélgica, número 3 na Holanda, 16 na Áustria. É o que tem aqui. Mais de 1 milhão e 300 mil exemplares que este single vendeu, meu. Eu anotei aqui uma coisa que eu não sei onde é que eles foram buscar isto, mas eu posso estar enganado. Em 2005, esta música foi considerada a canção francesa mais difundida em todo o mundo. A original. A ver do Leite em Aldean, duvido. Não, é provável, sabes porquê? Ou a ver do La Bohème, o sucesso deles, cantado em francês. Não, é provável, sabes porquê? Porque depende do ponto de vista, mas a verdade é que esta música é assim, o La Bohème é. Porque é mais difundida, mas claro, na altura em que saiu não era assim tanto, percebes? Estamos a falar de outras épocas, 91 já é outra altura. É capaz, é por aí, pá, é capaz. Ou seja, no 91 não sei, mas 2004. Não, mas esta música é de 91. Sim, mas a versão de 2004. Não, a música a original é que foi considerada a coisa. É de 2004. Mas a versão não é de 2004, é de 2001. Ou isso, 2001. É do álbum da Kate Ryan chamado Different. E... Sim, aliás, ela canta desde 2001. Foi o primeiro álbum dela. E ela tem outro semana bem sucedido, que é o Voyage Voyage. Sim. Tem o Jesus. Ela tem 6 álbuns, o primeiro foi o Diferran. Num sítio vi que era 2001, noutros sítios vi que era 2002. Mas o single tem a impressão que é 2002, o 10 álbuns são tem. Pronto, de todas formas, ele só chegou aqui a Portugal assim, em 2004. Mas agora o da Mylène Farmer, mais difundido. Se não fosse a Kate Ryan, ainda imaginava agora da Mylène Farmer. Pá, é o que eles dizem ao meu. Se calhar podem juntar as versões. Não falam nem da original nem de versões, dizem. Aquela canção é a mais difundida. Sim, até porque eu não estou a ver que a música da Mylène Farmer tenha chegado a número 1 na Bélgica. Não acredito. Se eles estão aí a juntar, dar-se certeza. Sei que vamos ouvir então a canção número 5, cantada pela Desenchanté. E que se chama Kate Ryan, a música. É. Vamos recuar 10 anos, porque recordações do passado é que são bonitas. Exatamente. Até já, amigos ouvintes. Até já. E Feliz Natal para vocês todos. Nasceram des troupes de lendemain. Tendre ici la fin. Flotter dans l'air trop lourd. Du presque rien qui tendre la main si je dois tomber de haut, que ma chute soit lente. Je n'ai trouvé de repos que dans la différence. Pourtant, je voudrais. É assim que nos vamos despedir. Oh! Vai agora dar início à sexta intervenção. Mas escolhes tu, ou escolho eu. Apesar de ser uma emissão especial neste dia, isto aqui já não está onde estava, não fazes coisas? Não. Não está onde estava, como assim? Uma roda que tu deixaste até no início. Como já não temos muito tempo que a fita está a acabar, vamos despachar a gente. Ah, sabes uma coisa que a gente pode fazer? O quê? A última intervenção. Não estamos à porta do estúdio, para? Estamos, mas não é o outro. Não vamos entrar no estúdio, não. Ah, ok. Aqui até sei que nós vamos entrar no estúdio. Não. Para não. Fazer-se uma transição do microfone daqui para o microfone de estúdio. Não. Aliás, neste momento está a passar por nós. Estão a passar por nós. Que momento esquisito. Isto não estava nada combinado. Olha o ovo. Ah. Os anos da casa. Estão a passar por nós as senhoras que ocuparam de assalto uma invasão tipo 25 de Abril o nosso estúdio número 1. E a porta vai fechar. Não fechou. Bom, vamos lá. Iniciamos no 3 e fechamos no 1. Olha, a primeira vez estou a ver as pessoas que tomaram de assalto isto. É uma pouca vergonha. Faltam para aí quantos vídeos na fita? Poucos, que a fita está a acabar. Como última música de hoje, apesar de ter uma emissão especial, também tem 6 intervenções, como nas outras. Nós vamos até França, de Bélgica, vamos até França, também não é muita diferença. Mas uma música cantada em inglês. Lembras-te do Stardust? Sim. Qual é a música dele que tu conheces? Deles? Acho que é. Oh baby, I feel right. Eu disse que íamos recordar uma coisa que era o que eu gostava na altura e ainda gosto. Isto, quando eu penso nesta música, eu lembro-me logo do vídeo. E o vídeo que eu pedi isto era um rapaz que estava a construir um exemplar de um avião, de um aeroporto mesmo, uma espécie de aeródromo, e os pais estavam sempre a discutir, era a distração dele era mesmo essa, ver os pais a discutir. Enquanto ele trabalha, ele está a ver na televisão, todos os dias, o top 5 daquele canal. E na altura eu gostava muito precisamente por ver, olha, aquele subiu para o 4, aquele já desceu para o 2. No próprio vídeo dava vários dias, percebes? Uhum. E dava as subidas e descidas. Claro que a música em si, este single, acaba, chega ao fim do vídeo e aparece no número 1. Ele está a ver a contagem top 5 todos os dias, que cada dia que passa os Stardust vão subindo e vão ultrapassando artistas ficcionais, fictícios. Artistas que não existem. Os senhores Briggs, Diamond e Bongater, estou a falar dos homens do Stardust, que são o Thomas Bongater, Alan Driggs e Benjamin Diamond, aparecem com vestidos metálicos e não sei quantos. E ele depois quando... Ah, e o Bongater depois foi para os Daft Punk. One more time. Quando o rapaz completa o avião, ele leva-o para um campo, que ele morava lá para o meio dos campos, atirou lá para o ar. E quando chega a uma nuvem, fica lá porque os membros do Stardust ficaram com o avião. Só que depois os Stardust atiram na mesma nuvem em que eles estavam, era a mesma nuvem que aparecia no vídeo em que ele via no top 5. Percebes? E depois os Stardust atiram um avião de volta e tal. Claro que é só em sonhos. Sonhos, que até é uma televisão para o programa da manhã. Isto é só imaginar, mas é giro porque na altura eu chegava a pensar que aquilo podia acontecer mesmo, os artistas estarem lá em cima. Tu seguias um artista, depois o artista dava-te uma compensação. E era essa, uma recompensa. Este Stardust foi um projeto que só existiu em 98. Mais nada. E o single que se conhece deles foi este, é o único. Os vozes são do Baixo Vindango. You Only Get What You Give. Isso também há de passar aqui. Também está lá nas minhas coisas. Esta música é um sample, que é uma amostra da música Fate, de 1981, de Chaka Khan, Chaka Kampa, do álbum What China Gonna Do For Me. Foi um dos singles mais vendidos no Reino Unido. Começou logo no número 2, em agosto de 98. E foi o único single lançado pelos Stardust. Responde ao género, e também responde ao que ele já falou aqui hoje, recordações, na altura tinha 11, 12 anos, e lá já é o reparar que já na altura eu gostava de topos, não era só agora. Sabes o que é que me faz lembrar desta música? O quê? Supermix, Supermix, Supermix 9. Tinha lá esta música no Supermix 9. Ah, tens aí o teu cassete, deixa. Estamos a acabar, não mais passo para outro. É verdade. Isto também me refiro. E o título desta música, lembras quando tu na praia disseste que nós estamos a falar como se já tivesse ido há muitos dias. Aí é uma hora, ou meia hora, três horas. Na praia disseste, já estou aqui ao teu lado, a coisa até sabe melhor. O título desta música é relacionado contigo. Music sounds better with you. A música soa melhor quando ouço ao teu lado, percebes? Claramente. Que as análises que tu fazes e o conhecimento que tu dás, os pormenores que eu poderia não ter reparado, mas tu reparas, por acaso, é Weather Nice on the Freak. Que bonito. Deste final, yeah. Intervenção Weather Nice on the Freak. Então vamos, hoje andamos muito por fãs. Esta intervenção até me fez lembrar, esta emissão no global, fez-me lembrar uma de 2 de novembro de 2010 em que só trouxeste músicas francesas e eu para me responder mesmo à rasga. Foi na altura que eu trouxe o ontem, acho eu. 2 de novembro de 2010. E provavelmente. Hoje andamos muito em França, mas andamos muito em recordações de meninos. Porquê? Porque é Natal! Natal, é uma época menina, é uma época bonita para os meninos e para as meninas. E que estão sempre à espera das prendinhas, olha. Hoje a nossa prenda deste ano, no sábado anterior, foi esta. Sabes uma coisa que eu reparo? No 124. Sabes uma coisa que é a inclinação do carro? Ah, tu sabes onde está. Sim, porque a rua não é propriamente de vida. É giro. É bom voltar aqui. Mas eles acharam a porta aberta e a chave na porta. Tenho. Vamos entrar. Eles vão lá. Se aquilo continua quando acabarmos, eu vou mesmo lá. Para avisar. Não está achando aí. Se fosse comigo também gostava que me avisassem. A porta aberta e a chave na porta. Ah. Pois. Não. Se calhar estão a ver que fecharam. Com a chave na porta. Não sei se eles vêm buscar mais. Pois. Não sei. Pois não sei. Mais. É isso. Vamos embora? Vamos embora então. Vamos dizer as músicas hoje, ao mesmo tempo que fizemos um Feliz Natal. Meu amigo Compi, sou uma taça, un mon parfait, fame, désenchanté e music sounds better with you. Ah, temos todas as artistas. Meu amigo Compi, bebé Lili, pan e os caricas são uma taça, un mon parfait, Ilona, é muito assim, Irene Cara com fame, Feliz Natal, désenchanté com Kate Ryan, e Stardust com music sounds better with you. Espero que a música soa melhor com voz. Convosco nós, vamos embora, que a cassete vai acabar. Feliz Natal e muito obrigado.